voltemos ao Senhor. Ele despedaçou e sarará, fez a ferida, ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia ressuscitará. E viveremos diante dele, oh glória. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva lhe vem, como chuva serôdia, regando a nossa terra. Vinde, Senhor, nos restaura. Que te farei, ó Efraim, e Judá, o que direi? Vossa beneficência é nuvem que cedo passa, não podemos esquecer. Quero misericórdia, não sacrifício. Conhecer-te é o que eu quero, Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva ele vem, como chuva serôdia, regando a nossa terra. Vinde, Senhor. Vejo a luz dos teus juízos, cai como a luz da manhã. Em ti, Senhor, espero, renova nosso coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.